Aguenta, Newton Ceará aí, mano. Avenida Bernardo Bezerra aí, na Avenida São José. Sucesso do Zezo. Um dia, duas caixas de cerveja. Uma semana é trezentão a menos na carteira. Um mês é meu salário que se vai. E um ano deu fiado que não aguento pagar mais. É crise de amor misturada com crise financeira. Eu só vejo uma saída, a saideira. Para-se de beber, eu tava rico. Tava sofrendo em Miami, não no Bar do Chico. Já que a saudade dela tá peia, vou vender lata vacia pra comprar latinha cheia. Tava sofrendo em Miami, não no Bar do Chico. Já que a saudade dela tá me dando peia, vou vender lata vacia pra comprar latinha cheia. Tava sofrendo em Miami, não no Bar do Chico. Já que a saudade dela tá me dando peia, vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia. Zezo de Paribá. Programa Mesa de Bar, a sua companhia de todas as noites. Você está ouvindo Mesa de Bar com Lobão. É isso aí, são 17 horas e 58 minutos e a programação não para, continua aqui com seu amigo Lobão no programa Mesa de Bar, para você que curte as músicas do passado que fizeram grande sucesso, para você relembrar. É isso aí, quero mandar um boa tarde aí para o nosso amigo Newton Ceará, mais uma vez aí, né, ouvindo a programação, pediu música aí do Zezo, né? É isso aí, vamos agora aqui, consagração a Nossa Senhora, e em seguida voltamos com o programa Mesa de Bar. Milícia da Imaculada. Lembra-nos São João Paulo II, que numerosos são os sinais que mostram o quanto Maria deseja hoje, através da oração do Rosário, realizar o cuidado de mãe ao qual o Redentor, prestes a morrer, lhe confiou, na pessoa do discípulo João, todos os filhos da Igreja. A irmã Lúcia, referindo-se ao Rosário, nos ensina: não há problema, por mais difícil que seja, que não possamos resolver com a oração do Rosário. O demônio fará todo o possível para nos distrair dessa devoção, colocando pretextos, cansaço, ocupações ou indiferenças, para que não rezemos o Rosário. Os verdadeiros milagres do Rosário são os que as orações e meditações realizam em nossas almas. Nos ajuda a crescer na santidade e comunhão com Deus. Rezar o Rosário não é opção, mas um dever que é realizado pelos devotos marianos. O Rosário é bom amigo, especialmente nas horas de doenças e outras dificuldades. Consagremos-nos a Maria e deixemos que o Rosário seja a nossa oração, pois assim Deus e sua mãe estarão conosco, indicando que há salvação, ressurreição e vida. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tá Fácil está sempre inovando. E agora, com 20 giros da sorte de R$100, você aumenta a sua possibilidade de ganhar. E o que era bom agora está melhor, com a premiação de R$10.000 só no quinto prêmio. Adquirindo Tá Fácil por apenas R$5, você concorre do primeiro ao quarto prêmio ao valor de R$1.000. E no quinto prêmio, uma poupança de R$10.000 em dinheiro vivo. E no giro da sorte, você concorre a 20 giros de R$100. O sorteio acontece neste domingo às 17 horas, com transmissão das rádios Batalha FM e pela Vista FM e ainda pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Comprando o título de doação premiável Tá Fácil, você estará ajudando a AMBAI, Associação de Mulheres Artesãs de Esperantina. No Tá Fácil é muito mais fácil ganhar. Sabe por quê? O supermercado Real é o preferido da dona de casa? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade com os melhores preços. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, vá direto ao supermercado Real. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Ótimo atendimento, preços acessíveis e um amplo estacionamento. Aceitamos os cartões de crédito Visa, Mastercard, Hipercard, Credit Shop e Elo Alimentação. Avenida Petrônio Portela, fone 999-972-1022, no centro de Esperantina. Supermercado Real 1 e 2, realmente os melhores. Star Moto Peças e Acessórios. A primeira grande promoção do ano. Saldo de balanço, queima de estoque. Star Motos. Enquanto a concorrência está aumentando, a Star Motos está baixando os preços. Confira. É prazer tudo. Kit em aço para Bissem. Bateria para moto, partida elétrica com garantia. Pneu Simborg original. Amortecedor para o traseiro ou dianteiro. Capa para chuva, calça e jaqueta. Star Moto Peças e Acessórios. Chama no WhatsApp 999-16-4904 ou visite uma de nossas lojas Esperantina e Barras. Star Moto Peças e Acessórios. É barato todo dia. Prepare-se! A partir de agora, entra no ar mais um campeão de audiência. Você está ouvindo Mesa de Bar com Lobão. É isso aí, são 18 horas e 6 minutos, você ouvindo a nossa programação da Rádio Bela Vista FM 87.9. É isso aí, quero mandar uma boa tarde aí para o nosso amigo Chico Branco, em sintonia com a gente aí, próximo ao estádio, né? Em sintonia com a programação da Bela Vista FM, o programa Mesa de Bar. É isso aí, peça seu alô pelo 981-310879, é o WhatsApp da nossa Rádio Bela Vista FM. É, vamos falar aqui de Lobão Encomendas, de segunda a sexta-feira, para Teresina. Quer mandar comprar o seu medicamento, quer mandar fazer a receita aí, manipular o seu remédio, quer mandar uma encomenda para aí, um documento, quer comprar a peça do seu carro, a peça da sua geladeira, Ah, não tá tendo Esperantino não, liga aí pro nosso amigo Lobão, 981-69-8072. E não esquecendo que Lobão Encomendas também tem lotes para vender. Lotes para vender aí no bairro Nova Esperantina, aí próximo ao campo de aviação. É só ligar 981-69-8072 e a gente faz qualquer negócio. Vendas à vista, com desconto, a prazo, se dá uma entrada, a gente facilita, troca em carro, moto. É isso aí, Lobão Encomendas, vendendo lotes aí próximo ao campo de aviação, tá? Tem lotes a partir de R$5.000, tá bom? Lá você vai visitar o loteamento com água e luz, já tem bastante gente morando, um loteamento que já está começado. Então você é só ligar para o seu amigo Lobão, 981-69-8072, e a gente vai lá dar uma olhada no terreno, fazemos qualquer negócio, tá bom? É aqui próximo ao campo de aviação, próximo ali o Arnoldo, tá ok? Documentado, terrenos lá, tudo documentadinho para você que quer comprar aí um lote aí para você morar, tá bom? Você que vai casar, não vai morar na casa da sogra, na casa da mãe, compra logo seu terreninho, depois você vai fazendo a casa e depois do casamento você já tem essa casa para morar. Loteamento ali no bairro Nova Esperantina. É isso aí, meus amigos. É isso aí, vamos de sucesso, Reginaldo Rossi, Férias em Itamaracá. Grande sucesso aí dos anos 80, O sucesso que tocaram aí nas rádios, nas grandes rádios aí, a AM, Estamos tocando aqui na nossa FM 87.9, então vamos de sucesso aí. Segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Vamos de sucesso! Programa Mesa de Bar, a sua companhia de todas as noites. Seu carro e vá passar alguns dias em Itamaracá. Se for mulher, pegue um gato, um aviseiro, um sapato, vá curtir muito o sol. Se você for do grupo de risco, se você calça um sapatão, lá tem remédio pra tudo, na barraca do Doda e no bar do Tião. Ilha, São Paulo, Forno da Calforte, Orange, Jaguaribe, Pilar. Lia cantando ciranda, o mar azul balançando e o povo todo a dançar. Se você quer a felicidade, se na cidade grande não dá, pegue seus panos de bumbo e vá passar alguns dias em Itamaracá. Muita praia e muito sol.